Está começando mais um podcast Banco de Cérebros. Depositar os cérebros pelo buraco na porta. Aqui é o Rafa. E é o Léo. E aqui é o Rafa. Tá começando mais uma edição do Banco de Cérebros, edição de número, enfim, eu não lembro. E eu estou aqui com o Léo, novamente. Fala, pessoal, beleza? E eu estou aqui com o estreante, que é redator no BDC, o Raul. Então, meus caras, tô aqui agora. Continuando aqui, né, a linha de podcasts semanais, a gente retorna dessa vez para falar de um filme específico, que é a estreia, o novo filme da Marvel Studios, O Homem-Formiga, que, enfim, bora seguir com o podcast. Estamos nos anos 2015, né? Já tivemos um filme da certo, né? Ainda bem. Dependendo da pessoa que tá ouvindo, né? Às vezes a pessoa tá ouvindo 2017, por exemplo, né? Mas a gente aqui tá no ano 2015. Então aí você que tá em 2017, talvez esteja na melhor. Mas enfim, de qualquer maneira, esse ano a gente já teve um filme da Marvel Studios que foi o Avengers, né? O 2, né? A Era de Ultron. Eu queria perguntar primeiramente pro Léo Neves o que você achou, porque a galera sabe minha opinião, né? Já ouviu o podcast ou pode ler a crítica. Mas, Léo, o que você achou do filme? Eu achei que foi um filme bom e, apesar de ainda ter considerado o primeiro Vingadores melhor, esse segundo, ele acabou, na minha opinião, deixando a desejar um pouco no desenvolvimento do Ultron. E deveria ter sido um pouco melhor, tanto até que leva o título do filme, né, Era de Ultron. E acabou sendo um pouco rápido a forma com a qual ele é criado, e depois logo em seguida já Troy Jarvis e Farnamal, e que acaba com a humanidade. Mas enfim, não deixa de ser um bom filme. Eu discordo do Léo, cara. Eu concordo com ele na parte de que o primeiro é melhor, né? O primeiro realmente é melhor, é melhor desenvolvido. Mas eu acho que nesse o vilão é melhor desenvolvido do que no... Apesar de ser rápido, eu acho que eu gostei mais dele do que do Loki, né? A convicção dele mais legal, até porque ele é a contrapartida do Tony. Daí... Aí eu discordo de vocês, mas enfim, eu não vou prosseguir com isso, porque isso daí... Pô, discordo de mim e do Léo, que a gente tem opiniões diversas. Eu discordo de você, eu sou sempre do contra. Não, mas eu não vou nem citar isso daí, tá no post, né, que eu fiz na crítica, e também tem nos podcasts. Formiguinha corta folha e carrega, quando é pesada, a outra pega. Mas enfim, prosseguindo, a gente vai falar nesse podcast sobre Homem-Formiga. É o filme que termina, na verdade, a fase 2 da Marvel, né? Tem gente que acha que começa a fase 3. Não, termina a fase 2, na verdade. Vocês não acharam estranho isso, terminar com um filme solo? Diferente, cara. É, diferente. Não. A gente já visto o Vingadores até então, né? Que ele tinha terminado e... Deu um final, assim, um grande finale, né? Esse é um final mais introspectivo, assim. Ele é um filme não menor, mas ele não tem grandiosidade, né? Acho que a intenção dele já era ser um filme que fazia parte da segunda fase. Só que ele foi da saída do Edgar Wright, tudo, né? Na verdade, não foi? Ele tá desde a primeira fase. Desde a primeira fase sendo desenvolvido, né? É, sendo desenvolvido. Nos primeiros filmes que falavam que ia ter era Homem-Formiga, né? Antes da Marvel Studios ser comprado pela Disney, o Edgar Wright já trabalhava no filme. Então tem muita coisa ali que a gente percebe realmente que é do Edgar Wright. Tem o nome dele nos créditos toda hora, né? Produtor executivo, roteirista, tá tudo lá, né? Tá tudo lá. Tem aquele momento lá que o amigo do Scott Lang vai contando o plano, né, o que aconteceu, a história, aquilo parece bem do Edgar Wright, né, da forma com que ele monta filmes de... É o estilo de comédia dele, né? É o estilo de comédia dele, ali, você tá vendo, tem bastante coisa de filmes de assalto também, né, dele adentrando em lugares, aquilo lá é bem coisa que parece ser dele ali, né, mas o diretor, que é o Peyton Reed, né, ele traz um humor pro filme, um humor leve dos filmes dele, assim, meio família até, né, que é legal. Eu acho que ele trouxe mais esse clima desse pequeno drama dele com a filha dele, dessa história mais familiar, eu acho que foi do Peyton, cara. Essa profundidade. Foi, essa profundidade foi trazida depois. Que é fundamental pro filme, né? Uma coisa que eu gostei do relacionamento do Scott Lang com a filha dele, que é pra fazer o link também com o relacionamento do Hank Pym com a Hope, né? Explica por que o Scott Lang entende tanto o Hank, né, cara? Por que ele se relaciona tão rápido assim com o Hank? Eu acho que a gente consegue ver características dos dois diretores assim no filme, né? Ficou bem mesclado. Apesar do Edgar Wright ter ficado muito mais tempo envolvido com o Peyton Reed, mas você consegue ver bem o trabalho dos dois ali implantado no filme. Não tem essa discrepância, né? Não parece um roteiro cheio de retalho. Ele é redondinho, né, cara? Sim. Roteiro cheio de retalho é o Justiceiro, né? Putz, cara, não lembro daquele filme de Zona de Guerra. Eu também nunca vi, mas enfim. Cara, é uma merda, nem assiste. Olha, tem muita gente aí que vai reclamar. O Joker, se tivesse, estaria se remoendo nesse podcast, se ouvisse você falar isso. Pô, cara, eu odeio aquele filme. Ah, ele gosta do Zona de Guerra? Ele ama o Justiceiro, ele ama todos os filmes. Comissário, eu e Robin descobrimos ontem, colocamos essa fita. Cara, mas o Justiceiro é foda, só que não tem nenhum filme bom dele, né? Ainda não tem filme bom, né? Prossigamos, porque prosseguimos é pra outras pessoas. A gente cria termos. Cala a boca, Vania, todo mundo aqui te odeia. Em relação ao Homem-Formiga, tem a parte que a gente vê a Vespa no filme, né? Guerra Fria. Exatamente, Guerra Fria, e ela se sacrifica ali pra poder parar o míssil, né? Cena legal pra caramba essa, né, cara? Além de você ver a Vespa, eu não acreditava que ia ter ela no filme, achava que ia ser só menção, mas tem ela ali, né? E o Scott Lang, assim, no final, ele utiliza da mesma técnica que ela utilizou, só que dessa vez ele consegue ser bem sucedido em sair do Reino Quântico. Al vai saber explicar melhor, mas o Reino Quântico é como se fosse renomeação do micro-universo da Marvel, né? Do micro-universo, é exatamente isso. Assim, não é parecido porque no micro-universo da Marvel é praticamente uma nova dimensão, sabe? Tem personagens lá no micro-universo, tem heróis lá no micro-universo, mas já deixa um gancho, né, pra aparecer futuramente, quem sabe? Já deixa, né, cara? Isso que eu achei legal pra caramba nessa parte do filme. E, cara, quando ele tá passando lá indo pro Reino Quântico, muito psicodélico, né, cara? É muita coisa, nossa. Parece 2001, né? Parece, cara, viagem de LSD foda, ó. LSD. Um televisor com alta tecnologia. É legal, porque tem quem diga que dá pra ver a Vespa ali. Eu fiquei procurando, né? Eu vi uma sombra. Eu acho que eu vi também uma sombra, assim, com asa e... Parecia, né? Mas... Admito que eu não consegui reparar na hora. Só tentei procurar mais ou menos depois que eu vi algum tweet, alguma coisa a respeito. Esse filme, cara, ele é aquele filme que quando chegar em DVD, o pessoal vai ficar pausando o filme... Blu-ray, frame, né? Blu-ray melhor, que dá pra ver certinho, né? Porque o próprio Peyton Reed já falou que tem muito ali que o cara não vai notar. Primeiro, é coisa passando no jornal, tá ligado? Com aquelas letrinhas que passam bem rápido assim embaixo da notícia em canais de telejornal. Ele falou que lá tem easter egg do universo Marvel, tá ligado? Achei legal que dá pra destacar também é a divulgação que teve no YouTube, né, do filme. Acabaram soltando pequenos videozinhos da WHIH, que é a rede de notícias. Ah, eu vi isso, cara. Muito maneiro. Foi muito bom, cara. Cara, mesmo a jornalista do Homem de Ferro 1, né, cara? Isso. E o próprio roubo do Scott Lang, a Vista Corp, eles conseguem mostrar um vídeo de uma câmera de vigilância. E depois que ele tira a câmera do ar, você vê um Bentley jogado na piscina, tudo. E até o Luiz, ele descreve essa cena pros amigos dele. Fala, não, foi o cara que fez isso aqui, jogou o Bentley do cara. Na piscina, tudo. E é legal que você consegue ver essas cenas, porque eles estão incorporando todas as formas de mídia ao universo, cara. Isso que eu achei muito interessante. Também tem os outdoors, os mini outdoors, né, que eles colocaram. Ah, esse eu vi também, achei maneirado. É uma boa ideia, assim, sabe? Você tá andando na rua e um mini outdoor. Aquilo chama atenção muito mais que um grande, chama, né? Chama. Porque, tipo assim, é um pequenininho, parece um letreirinho de casa. O que vocês acharam dos efeitos especial aí de encolhimento? Eu gostei da forma em que a câmera ela muda na mesma hora, sabe? de tá lá em cima com ele, daí ela vai descendo e daí começa a mostrar tudo grande, aumentando, até ficar do tamanho dele. Eu achei muito legal isso. Mas de tecnologia, assim, a gente pode falar do Hank Pym jovem, né, no começo do filme. Sim, eu mencionei isso. A computação gráfica do filme inteiro foi ótima. Rejuvenescimento do Michael Douglas com tá de envelhecimento da Peggy Carter, né, cara? Sim, também. É, exatamente. Sim, isso no Capitão América 2, né? Que ali, tipo, ela tá bem mais velhinha. É, e aqui no coisa ela tá, tipo, uma meia-idade, né? Tá numa meia-idade, uma cinquentona. Isso daí é mais prático, né? Isso daí é mais maquiagem. É, agora, mais no Capitão América 2, aí já foi utilizado mesmo a tecnologia pra deixar ela bem mais velha. E foi ótimo já naquele filme. Agora, tipo, nesse do Michael Douglas, pô, parecia o Michael Douglas do Wall Street, né? O Padre Cobiça, aquele filme com o Charlie Sheen, né? E, pô, a hora que evoluiu, né, desses 5 anos, pegando um exemplo que é o Tron Legacy, né? Verdade, ia falar, você ia comparar isso. Pô, tipo, então, Tron Legacy... Ficou um quanto, né? Pode falar. Ficou, exatamente. Deu uma evoluída nesse tempo, né? A gente, daqui a mais 5 anos, vai estar bem melhor. É que a gente, assim, tem a tendência de, como a gente sabe que aquilo é computação gráfica, a gente ainda vai ficar reparando, né? Então vai sempre achar erro. Mas com o tempo, mas, logo não vai ser visível. Cara, mas o Rafa, nesse aí o cara nem nota o cara, tipo, não que não tenha erro, mas é natural já, né? Tá ligado? É, tu também, já. Já ficou natural. Você utilizar esse tipo de tecnologia. E no começo, não teve isso durante o filme, mas o Hank Pym é um porra louca, né? Ele vai ele quebra, é na... porra louca, cara. Quebra o nariz do cara na hora, fala, ih, lá vem. E na hora que o cara cita o lance da Janet, né, da mulher dele, eu achava que era porque ele tinha agredido ela, que nem nos quadrinhos, mas não, eles iam colocar isso no filme da Marvel Disney, né? É, dificilmente. E isso leva também à questão do vilão, né? Porque o vilão, ele é enlouquecido também pelas partículas Pym, né? Que meio que... Mais ou menos, né, cara? Porque o Hank fala que ele já não era altruísta antes, né? Não era. Ele já era, tipo, ganancioso. Acabou ficando pior. E eu acho que isso não foi ainda bem utilizado, né? Não foi bem mostrado ali no filme, né? É só citado, mas eu acho que precisava de algo mais ali. Mas enfim, foi só impressão, não incomodou, não. É que assim, né, cara, os filmes da Marvel, geralmente, eles não... São poucos os vilões que mostram o passado deles, né? Eu acho que quase nenhum, né? Eu acho que só o Loki que tem isso. É, raro, é. Normalmente tem esse mantra de formarem um vilão de forma meio especial. É, tipo, é preto e branco. O vilão é mau por ser mau e o herói é... É bom. E o vilão vai lá e pum, morre no filme, geralmente, né? Esse é mais um vilão que morre. Não tem muitos vilões, aliás, acho que se não me engano o Loki e mais um ou dois vilões que acabam passando de um filme, não é? Até agora foi o quê? O Loki e o Thanos, né? Porque o Thanos não lutou com esse ninguém é ainda, né? Verdade. O Emily Bronski tá preso, ele não morreu, né? É, ele tá preso na geladeira, tá congelado. É citado isso no Agent Carter, né? Agents of S.H.I.E.L.D. Agents of S.H.I.E.L.D. A Agent Carter não poderia ser, porque ele não tinha se tornado abominável na época. Pô, cara, sabe uma notícia legal que eu vi? É que o Homem-Formiga jovem vai aparecer no Agent Carter. É, não sei se vai ser o Marco Douglas, né, mas... Vai ser outro ator, vai ser um ator novo. É, mais novinho. Formiguinha corta folha e carrega. Quando é pesada, a outra pega. Eu tinha citado o estilo do humor, né? Cara, eu gostei bastante do humor ali do filme, né? Ainda tem o drama pessoal ali do Scott Lang, né? Com a filha, mas até com a filha mesmo eles fazem bastante humor, né? Porque, cara, tem que ser... É algo tão leve que, tipo, se fosse no mundo real, ela não ia gostar do pai. O pai era criminoso, né? Só fazia merda, né? No filme não, tipo, ela adora o pai, né? Vê ele como um herói e, enfim, você vê ali na condição dele que ele só tá no crime pra poder... Porque ele é um ferrado na vida, né? Ele não consegue trabalhar direito. Amizades erradas ali, né? Mais ou menos, né? Os amigos dele são tudo meio porra louca. Sempre envolvido em alguma coisa, ele já traz uma galera que nem o próprio Scott conhecia pra fazer um serviço. Ah. Cara, e eu achei esse o melhor elenco, o elenco de apoio mais divertido que teve em um filme da Marvel até agora. Um dos mais divertidos, com certeza. E o filme começa assim já, tipo assim, ele brigando com o cara na cadeia, né? Aí o cara tinha ritual de saída, né? É, daí quando ele sai pra fora, ele deixa eu ver essa cicatriz. A minha eu tenho até hoje, o amigo dele falou. Tocando uma música, eu falei, caraca, esse filme vai ser, tipo, vai ser tranquilaço, assim, sabe? Não vai ter drama nem nada, não vai ser um Capitão América da vida, não vai ter... É. Mas também não vai ser tão comédia igual o Guardiões da Galáxia também. Não, mas eu acho que o humor, ele é diferente, né? Eles têm o mesmo estilo de humor, o Guardiões da Galáxia e o Homem-Formiga, mas ainda assim ele é um tipo de humor diferente. Ele é mais suave o humor, né? Ele não é tão nonsense igual o do Guardiões, né, cara? Até porque o Guardiões tem até piada com esperma, né? É, exatamente. É, então. Formiguinha corta folha e carrega. Quando é pesada, a outra pega. Eu sinto que tem bastante humor também visual no Guardiões do que no Homem-Formiga. No Homem-Formiga você vê mais, assim, aquele humor casual mesmo, aquele que você... No dia a dia, né? De rua e tal. Mas é. O Guardião já tem bastante que vai. É, por ser bem mais sci-fazão assim, você já repara mais num humor bem visualzão. Sabe? É quando eu fui assistir, cara, quando eu saí da minha sessão, a minha noiva falou que foi o filme da Marvel que ela mais riu, esse. Mais do que Guardiões da Galáxia. É que você se identifica mais com o humor. É, assim, por ser então... mais cotidiano, né? O humor deles. Particularmente, prefiro Guardiões da Galáxia, mas não vou falar do meu amor por esse filme agora, não, né? Eles estão dois viados, né? Falando do humor, o protagonista, né? O Scott Lang, Paul Rudd. Eu sou já fã dele dos filmes de Jerry Apatow que ele fazia, né? Virgem de 40 anos, Ligeiramente Grávidos. É, já sou fã desse tipo de filme que ele fazia. E nesse filme é um. Curiosamente, agora ele tá sendo protagonista mesmo, né? E de um filme grande, né? E, cara, ele se saiu muito bem, velho. Ele tem muito carisma, filho. Tem sim, cara. E olha que eu não botava fé nenhuma nele. E eu me surpreendi pra caramba. Aquilo que você falou, você vê ele nos filmes de comédia, mas não se sabia ainda se ele conseguia segurar a barra de ser o protagonista de algum filme. E ainda mais num filme que representa tanto, assim, no universo da Marvel, cara. Mas ele simplesmente foi excelente no filme. É, tipo o que aconteceu com o Chris Pratt antes, né, cara? Com o Chris Evans. É, uns caras mais assim. O Chris Evans, o Capitão América tem que ser mais sério, né? E ele não compromete, mas também não é, sabe? Mas olha só. Ah, cara, eu gosto pra caramba. Eu gosto, cara. Os filmes do Capitão América são muito bons, cara. Mas ele ainda se sai não, bem. Não, cara, mas... eu sou putinha mesmo, cara. Eu gosto do ator. Vale tudo, Gil! Vale tudo, Gil! Você gosta do filme do Não É Mais um Besteirão Americano? Ah, não. Pô, mas aí é o melhor filme dele, né? Não, claro que não, cara. O melhor filme dele é Capitão América 2. Ele fez também o na bunda, né? O Homem de Gelo. É, Homem de Gelo. Homem-Aranha e seus incríveis amigos. Homem de Gelo e Flama. O Michael Shannon, que ele faz um matador. Caraca, isso eu nunca vi, velho. Você nunca viu o Chris Evans? Você não sabe esse filme também, depois eu falo. Tem o herói Push, né, também, né? Eu achei legalzinho também aquele código de honra, tá ligado? É, enfim, é o filme não, porque esse não é um filme. É um cast, não é sobre a filmografia do... do Chris Evans, né, cara? Quem sabe por que a gente faça, quem sabe né, essa prazer, né? Formiguinha corta folha e carrega. Quando é pesada, a outra pega. Ah, e os outros atores também. O Michael Douglas... Muito bom no Hank Pym, né? Muito interessante se ver ele. Isso é uma coisa recorrente na Marvel também, né, cara? De botar um ator foda, assim, geralmente oscarizado, como apoio do ator principal, né? Samuel Jackson, né? Samuel Jackson, Tom Lee Jones lá no Capitão América, Anthony Hopkins no Thor. Os caras têm que ganhar um trocado de vez em quando, né? Tem. É. E não, cara, pior que eu acho que alguns atores até se divertem pra caramba fazendo isso, porque é mais descontraído, né, cara? Sim, a gente tem que lembrar da Natalie Portman, né? Que ela disse que depois de ganhar um Oscar pelo Cisne Negro, né, ela queria algo mais tranquilo, né? Um menos intenso que nem aquele papel dramático, né? Então aí ela aceitou fazer o papel da Jane Foster. Algo assim, é como se fosse um alívio, né? Algo assim, é gratificante, você ganha você acaba tendo todo o apoio de uma fanbase enorme. Queria mandar um recado, você que é um cara que tá sempre sorrindo, que tem uma fanbase incrível dentro do Crossfire, Marloff. Mandar um recado é a porra do time acabando essa... E ainda por cima, exige, assim, muito nível Oscar, uma atuação assim, né? É, e pelos vídeos do set, é um clima descontraído, né, cara? É tipo uma brincadeira pra eles, né? Sim. Que dá dinheiro pra caralho. É útil e agradável. Da parte de cenas de ação, vocês acharam legal as cenas de ação? Cara, eu achei bem dinâmico, cara. Tem um dinamismo muito legal, cara. De crescer e tipo. Tipo, dá um golpe, dá um soco pequeno, já cresce, dá outro um chute, depois diminui de novo. Não, foram muito bem feitas mesmo. Com a luta dele contra o Falcão. na série dos Vingadores. Uma cena muito divertida, porque a gente sabia que ia ter o Falcão, infelizmente, né, divulgaram lá nos vídeos, né? E quando a gente vê... Eu fiz questão de postar pra todo mundo me descer e pegar o spoiler também. É, exatamente. Obrigado também por dar spoiler pra todo mundo lá, né? Quando a gente vê, ele tem uma luta com ele, e é importante pro filme aquilo lá, né? Quando eu vi a cena, eu achava que, pô, só referência, só ele lutando com o Falcão, né? Mas durante o filme, depois no final, vai ter ligação. E principalmente na cena pós-crédito, né? Faz um link gigante com a cena pós-crédito. O Falcão, né, cara, não dá pra defender, né? Ele apanhou o Homem Formiga, cara. Tipo, o Vingador mais bosta, né, cara? O que eu acho do Falcão, assim, que mostra que ele é o Vingador mais bosta que tem, é que o poder dele é voar, né? Que é o Máquina de Combate. Ele também, cara, é. Mas o Máquina de Combate faz a mesma coisa que o Homem de Ferro, né, cara? Ele tem 500 armas também. Ele tem 500 armas, não sabe usar. Falcão é do Falcão, é pra ser o classe C, né? O poder do Falcão é voar, tá ligado? E tem mais uns 10 heróis da Marvel que voam e tem 300 poder a mais. É, mas ele puxa a arma e atira, gente. Ele é bom. Faz todo sentido o Falcão conseguir enxergar o Homem-Formiga, porque o Falcão é um animal que tem visão binocular. É. E ele caça animais pequenos. Cara, não, tipo, nunca que eu ia pensar assistindo filmes aí, cara. Depois que eu fui ver a analogia, né? E faz todo sentido, né? Na hora que eu tava vendo o filme, eu falei, caralho, que foda. Daí falei pra todo mundo do meu lado, de onde é que tu tirou essa, cara? Falei durante o filme, quando eu tava assistindo o filme. Foi eu e mais uma galera. Toma cuidado, hein, cara. Eu fui assistir Exterminador do Futuro, né, que a gente fez questão de não fazer podcast, né, sobre o novo filme. E aí um cara tava falando as referências durante o filme. Pô, agora entendi, Kyle Reese, não sei o quê. Aí, de repente, o cara que tava na frente, ele... virou pra trás e falou bem alto. Cala a boca aí, caralho. Não, mas eu só falei nessa parte assim, na parte que apareceu a Vespa, na hora, nas partículas pinhas, eu fiquei quietinho. A cena final também, ela não é grandiosa, passa no quarto da menina, né? Eles fazem questão de mostrar que não é grandiosa, né, cara? É, exatamente, tipo, aí você, de repente você mostra um plano aberto, né, tipo, eles estão brigando ali no negocinho, né, tipo, no trenzinho, que cresce também, fica gigantesco, né? E aquela aranha, formiga. Formiga, que cachorro estranho, tá ligado? Eu achei legal, foi perfeito nesse filme, foi essa dimensionação, né? Vamos lá, entre aspas. Caraca, dimensões, mini dimensões, enfim. É, então, foi colocar o herói em um ambiente propício a ele, sabe? Tipo, aquela cena da maleta, cara, que é uma luta maneira pra caramba, eles passam de uma maletinha caindo. Isso, então. Isso é, aliás, até já explica o motivo a qual não se pode ter interferência dos Vingadores, que já é um tema que sempre vai e volta, alguém discute no filme. Assim, solos, tem, né? Até o filme mesmo fala isso, né? O Scott Lang. Então. Pede dos Vingadores, mas o Hank Pym não gosta dos Vingadores, né, cara? Ele não gosta dos heróis aí usados como armas de guerra. Então, e além de não gostar, ele mesmo fala, eles devem estar muito ocupados levantando uma cidade. É destruído, né? Leva isso também, galera, uma analogia com o Demolidor, né? Tipo, a galera, os Vingadores, eles estão lá protegendo cidades que estão voando, esse tipo de coisa, né? Ameaças maiores ao mesmo tempo que lá em Hell's Kitchen, né? Precisa de ter alguém isso, lá. Exatamente isso que eu queria chegar. Porque assim, tu não vê o Capitão América prendendo um mafioso, né, cara? Tu vê ele tendo cortado indígenas, né? É, ele não tá atrás de um Wilson Fisk da vida, ele tá. Não, né? Sabe. Caralho, tamo vendo a analogia, hein? Tá vendo? Formiguinha corta folha e carrega. Quando é pesada, a outra pega. Pra cenas pós-créditos, né? Vamos comentar as duas. A primeira era já algo óbvio, né? Que é o Hank Pym mostrando uma nova roupa da Vespa, né, pra Hope. E o que vocês acharam ali do uniforme, cara? Ah, eu achei maneiro, assim. Tático, né? Ele é tático, mas ele é extravagante também. Mas ela, tipo, não tem a parte dos braços, assim, sabe? Coberto. Então, ela não pode ficar... É, mas é uma referência, eu acho que até o original, que também não tem os braços cobertos, né? É, na verdade, acho que vai ser coberto depois, né? Porque tava ainda em desenvolvimento e tal, né? Ah, e também tinha um esqueminha que ele tinha um fio ligando a luva até o ombro, tu viu? Uns esquemas de fios, assim. É, talvez proteja, enfim, ainda mas, tá... Mas, então, cara, eu entendi que aquele fio pode ser o sistema elétrico da Vespa, né? O ferrão, que ela dispara os lasers. Dispara os lasers, né? Ah, é legal que o Kevin Feige confirmou que a Vespa vai ser papel essencial na terceira fase nos próximos filmes. É, eu também vi isso também. Mas a Vespa é a Janet ou a Vespa Hope? A Hope. Ah, tá. Porque a Janet é, tem quem diga que apareceu lá, né? Eu até falei isso daí já aqui no cast. É, tem quem diga que apareceu lá, então será que eu tava pensando, pô, mas se ela apareceu, será que volta? Eu acho que o fato da Janet é mais tipo o pai do Peter Quill no primeiro, no Guardiões da Galáxia. Sabe, aquele plot que já deixa engatinhado pro segundo filme. Engatinhado. Isso. Engatinhado. É. Engatinhando, né? Engatinhando. O que eu disse? Massacote! E como é que é? Mascote! É uma premissa que vem engatinhando, exatamente. Ela vai engatinhando. Valeu, Léo, salvou a minha vida. Ah, garotão, esse é o Léo Neves, cara. Agora, na última cena pós-crédito, essa sim é pós-créditos mesmo, né? É. Cara, Capitão, essa daí eu acho que eu já tinha ouvido falar antes, né? Então não foi uma grande surpresa quando apareceu a cena. Mas pareceu que foi gravado assim num final do domingo, sabe? Chama os atores. Assim, ela é essencial pra explicar a presença do Falcão, né? Porque o Falcão que vai, pelo jeito que o Falcão que vai chamar o Homem-Formiga pro Guerra Civil. Mas ao mesmo tempo ela é bem simples, né? Ela não revela nada também. Sim, mostra ele falando sobre um acordo, né? O Capitão América, né? Provavelmente ela é um registro, né, cara? Uma cena que revela muito, mas também deixa. Não revela nada, tá ligado? Revela muito, mas não revela nada. Só esquenta os tamboris. Inclusive, o Falcão fala: ah, achei uma pessoa. Depois você até vê, né? Tipo, Homem-Formiga retornará. E, enfim, você já tem ele meio que se interessando pelo Homem-Formiga. Só que tem quem diga que na verdade ele falou que achou uma pessoa, mas na verdade é o Homem-Aranha. Será? Eu não acho que não, hein? Certeza absoluta que não, por aqueles dois motivos. Por dois motivos, né? Isso que tu falou, que ele fala isso, corta a cena pra ter o Homem-Formiga retornará, né? E outra, porque lá na conversa com a repórter, ela perguntou que tipo de herói você quer. E ele fala, o tipo que encolhe. É, porque ela fala que tem um homem que escala as paredes, né? É, tem essa referência ao Homem-Aranha, mas ele especifica que ele quer um tipo de herói do Homem-Formiga. Pode ser que o Homem-Aranha venha aparecer depois com o papel dele, que nem na Guerra Civil mesmo, né? Alguém tem uma piadinha aí pra fechar o filme? Esse é um dos filmes mais grandes da Marvel. Ah, garoto. Léo Neves tem uma piadinha também, pra? Não só um dos maiores filmes, também como um dos maiores heróis da Marvel. Poxa, cara. Mas ele é o gigante, né? O Léo lembrou, né? E tem referência ao gigante também, né? Tem tudo pra aparecer o gigante já. Talvez. Ah, mas acho que é uma ideia muito idiota, né? O quê? E ficar pequeno não era? Tá ligado? Cara, fica. Eu não vou discutir isso. É. Então chegamos à parte de indicações, eu vou pedir pro Raul fazer essa indicação para esse podcast. Então, pessoal, assim, uma HQ legal pra te ler e entender melhor o Homem-Formiga é a HQ do Homem-Formiga da Marvel Now, que ela tá seguindo a história do Scott Lang, e é legal ver ali o conhecer a fundo mais a história do personagem, né? E é isso aí, cara, ela tem bem pouquinhas edições aí, dá pra acompanhar tranquilo. Daqui a pouco sai no Brasil também, ainda só tem lá fora, mas daqui a pouco sai aqui. Léo? A minha indicação vai ser fora de universo de quadrinhos e filmes, vai ser na área dos games. Eu indico o jogo Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Mas nem saiu! Tá programado pra sair no dia 1º de setembro. Mas nem saiu! É aquela indicação futura, né? É uma indicação assim que eu faço porque eu tenho plena certeza que o jogo pode até ser bom, mas jamais será ruim. Então, imagina se sair um jogo ruim, cara. Se sair um jogo ruim, eu queimo minha língua aqui, quebro a cópia no meio e faço o vídeo pro BDC. Eita porra! Nossa! Juro pra você. Enfim, a minha indicação é algo que a gente não citou durante o cast e já aproveitando a oportunidade, né? A trilha sonora do filme, né? Do Homem-Formiga, que, cara, é muito bom. Eu ouvi o tema antes de assistir o filme, o tema ficou na minha cabeça, eu falei, cara, tem que assistir o filme de qualquer maneira. Eu postou até no Facebook o tema lá. Postei, exatamente. E aí, no dia eu fui assistir, né? No dia que tava com o tema na cabeça, e o sabe, não ajudou, né? Só piorou, porque o tema continua na cabeça e as outras músicas também. Então indica a trilha sonora do filme, eu vou colocar o link aí no post, né, da trilha de um vídeo do YouTube. E também, eu não sei se eu vou conseguir achar o link até essa publicação do podcast, né? Mas tem uma versão que depois da cena do Hank Pym mostrando o uniforme pra Hope, tem uma versão do tema já, que é uma versão em guitarrinha, assim, mas a pegada meio que lembra a abertura do Homem-Aranha dos anos 60. Então é bem legal a trilha sonora. A minha indicação é a trilha sonora desse filme, que é muito boa. Chegamos ao final de mais um podcast Banco de Cérebros. Acessem nossas redes sociais: Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. tudo/Banco de Cérebros, eu vou colocar o link aí no post. Para quem não conhece nosso site, bancodecerebros.com.br, deixe seu comentário, seja no Facebook, no site mesmo. A gente precisa ter o feedback para saber quem é que tá, né, ouvindo esse podcast. Aliás, galera, tá vacilando quem não tá comentando. Comenta, manda e-mail, vai conferir o podcast que tá. A gente aí quer saber quem são vocês. Olha só, a gente quer te conhecer. Então vamos aí comentar, vamos deixar o feedback pra gente ter contato com vocês. E, enfim, fechou? Recadinho, Raul? Entre no PDC lá, né, cara? Entre no PDC. Tem notícia sempre, né? Eu e o Raul, lá, tá publicando. Dá a pau lá pra trazer a notícia mais relevante, né? A gente não traz notícia merda, né? Ou as irrelevantes que a gente acha relevante e a gente, tipo, desenvolve e ainda fica legal. Então, leia. E comente também. Assistam Homem-Formiga no cinema. Eu achava que ele ia falar: joguem Metal Gear Solid, sendo que ele não saiu ainda, né? Você perde um cachorro. Joguem todos eles. Falou! Até mais. Falou, tchau, até mais. Termina agora mais um podcast Banco de Cérebros. Devolução de cérebros não são aceitas.